Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar aqui com o assunto do Schelling, mas isto ainda não é uma apresentação da filosofia do Schelling, mas apenas de certos elementos históricos que ajudaram a produzi-la. Porque a carreira filosófica do Schelling é muito longa, abrange 60 anos de trabalho e com muitas transformações nesse inter. Aquilo foi uma luta pela verdade. Não foi assim um sujeito que teve um estalo e apresentou uma doutrina pronta. Ao contrário, custou muito trabalho, muita dificuldade, muito drama íntimo. E é um caso no qual a biografia pessoal do sujeito está muito ligada, vamos dizer, ao desenrolar da sua filosofia. Não ao conteúdo dela, mas ao desenrolar dela. Como, por exemplo, existe. Kant havia lido as obras do místico visionário sueco Emanuel Swedenborg, e escreveu o livro Sonhos de um Visionário, descendo o cacete naquilo, dizendo que era tudo uma impossibilidade pura e simples, ninguém podia ter uma visão do além, etc, etc. E o Schelling leu os mesmos livros, mas com a impressão contrária, ele levou muito a sério Swedenborg, pelo fato de que ele leu esse livro imediatamente após a morte da esposa dele. Ele se casou com a mulher que ele adorava e viveu apenas 4 anos com ela. Ela morreu prematuramente, muito jovem, e ele ainda dentro daquele abalo, ele leu os livros do Swedenborg e naturalmente estava muito mais aberto à questão, vamos dizer, da infinitude, da eternidade, do que o Kant, né? Kant nunca gostou de ninguém, nem mesmo de um cachorro, não ligava para ninguém, né? Então, essas diferentes circunstâncias emocionais provocam, vamos dizer, num lado um fechamento e no outro uma abertura. Assim, muitos outros acontecimentos na vida do Schelling determinam o interesse dele por outros assuntos. Ele vai ampliando, ampliando, ampliando. É um caso extraordinário, porque dificilmente você vê precocidade filosófica. Filósofo não aparece antes dos 40, 50 anos, né? E geralmente chega, vamos dizer, a produzir as obras grandes entre 60 e 80. Isso aí é norma geral. Mas o Schelling, nos primeiros trabalhos dele, já mostra um certo gênio filosófico, embora não uma grande originalidade. No começo ele era quase um seguidor do Fichte, já vamos explicar como é que era esse negócio. E faz um sucesso extraordinário, e isto acaba pesando muito sobre a sua carreira, porque o pessoal esperava um desenvolvimento no mesmo sentido, e ele, toda hora, introduz novos elementos de acordo com os novos assuntos que ele vai estudando. Por exemplo, o interesse dele, vamos dizer, pela ciência da natureza. Ele chegou a ganhar um título de doutor honoris causa em medicina, veja que coisa, né? O interesse dele vai se ampliando, primeiro interesse pelas ciências naturais, depois pelas artes, tudo isso vai. Ele ilustra, a vida dele ilustra muito bem a minha definição de filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, sendo uma unidade, vou dizer, sempre virtual e que tem sempre que se refazer, refazer, refazer. A vida do Schelling é exatamente a ilustração disto aí, absorvendo cada vez mais elementos, vou dizer, da cultura ambiente e integrando-as de maneira cada vez mais inventivas. Na época em que ele estreia, com os seus primeiros livros, havia um grande interesse na Alemanha pela filosofia de Spinoza. E Spinoza representava, vamos dizer, o suprassumo do que então se chamava o dogmatismo, o realismo dogmático. O que é o realismo dogmático? É a filosofia segundo a qual, quer dizer, a estrutura do universo real corresponde milimetricamente à estrutura da razão. Ou seja, a razão tem o domínio sobre a totalidade do conhecimento, sobre a totalidade do existente. E, portanto, segundo Spinoza, o conhecimento do absoluto, da infinitude e do curso das coisas, no fim das coisas, pode ser alcançado pelo simples uso da razão, afastando-se, fechando os olhos para o conhecimento por experiência. Spinoza diz que o conhecimento por experiência não significa nada, a não ser por uma, vamos dizer, uma coincidência. Ele considerava que o raciocínio indutivo só mostrava coincidências. E ele dizia, por exemplo, um louco que em pleno dia diz é dia, né? Ele não está na verdade propriamente dita, houve apenas uma feliz coincidência e todas as induções são felizes coincidências. Então, só a razão pura, no exercício vamos dizer, da dedução mais estrita com o modelo geométrico como ele usava, só isso pode levar ao conhecimento. E eu vou ler aqui as primeiras definições com que Spinoza começa no seu livro que se chama Ética, mas que não é uma ética, é uma metafísica, na verdade, onde ele começa definições, depois coloca axiomas e depois, baseado nessas definições e axiomas, começa uma série de proposições que, em princípio, estão todas demonstradas com base nas definições e axiomas, né? Exatamente como num livro de geometria. Eu não sei se hoje em dia ainda se ensina geometria assim, mas no meu tempo ainda era geometria, né? Euclidiana, estavam as definições, os axiomas e daí a demonstração de cada teorema, né? E eu cheguei até o teorema 300 e tanto sem entender absolutamente nada, porque o professor me traumatizou ao dizer que um ponto não mede nada e que vários pontos compõem uma reta. A partir desse instante eu considerei que tudo aquilo era uma imensa fantasia. Eu demonstrava lá os teoremas, mas sem saber se eu estava, na verdade, ou se eu estava fazendo uma brincadeira. Mas o Spinoza usa esse mesmo. Descartes já usa o modo geométrico de raciocínio, mas o Spinoza ele formaliza como se fosse realmente um livro de geometria, né? Então, eu não vou ler todas as definições e axiomas, mas só aquelas que são necessárias para o entendimento do que eu vou dizer depois. Ele diz: por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Ou seja, isso aqui remete ao famoso argumento de Santo Anselmo. Se você define um ente como infinito, tá certo? Então esse ente tem de existir necessariamente. É inconcebível um infinito inexistente, já não seria infinito. Eu não sei se Spinoza leu Santo Anselmo, se ele tirou isso da sua própria cabeça, foi uma coincidência. Eu realmente não sei. Alguém já deve ter elucidado isso aí. Por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Dito de outro modo, aquilo cuja natureza só pode ser concebida como existente, nunca como inexistente. Né? Por substância, entendo o que é em si e se concebe por si. Isto é, aquilo cujo conceito não precisa de conceito de outra coisa para se formar. Por exemplo, o conceito do infinito. Ele não depende de nenhuma outra coisa. Por modo, entendo as afecções da substância, isto é, aquilo que é em outro e se concebe por outro. Ou seja, modo ou modificação, quer dizer, é uma coisa que só existe num outro. Como, por exemplo, a cor azul só existe nos objetos azuis. Ela não existe por si. Você não vê a cor azul solta por aí. E com afecções, ele quer dizer modificações, né? Por Deus, entendo o ser absolutamente infinito, isto é, uma substância composta de infinitos atributos, cada um deles exprimindo uma essência eterna e infinita. Então, é evidente que este ser, Deus, se concebe em si e por si, sem depender de nenhum outro, né? Daí diz: disse livre a coisa que existe somente pela necessidade da sua natureza, ou seja, que não é determinada por nada fora. Quer dizer, a própria natureza determina a sua existência e não depende mais nada para existir. Por eternidade, entendo a própria existência concebida como aquilo que se segue necessariamente da simples definição de coisa eterna. Entre os axiomas, eu vou destacar o seguinte: tudo o que é, ou é em si ou é em outro. Tudo que existe, ou existe em si mesmo, ou existe num outro. O que não pode ser concebido por outro deve ser concebido por si. Quer dizer, aquilo cuja definição não pode ser obtida a partir de uma outra coisa deve ser definido a partir de si mesmo, né? Muito bem. Partindo dessas definições e axiomas, o Spinoza desenvolve uma filosofia justamente chamada monista, monista quer dizer que para a qual existe uma só coisa, na qual só Deus é uma substância, tá certo? E tudo mais que existe são modificações, ou como diz ele, afecções dessa substância. O resultado disso é que nós mesmos não temos uma existência, nós somos apenas modificações ou existências, ou qualidades da substância divina. O que nos leva, vamos dizer, a conclusão muito parecida com o hinduísmo. Quer dizer, tudo que existe é uma ilusão, exceto o Brahman, eterno, imutável, etc., etc. E o nosso destino é, vamos dizer, nos anularmos e retornarmos ao Brahman, no qual nos dissolveremos, tá certo? Então, a filosofia de Spinoza, nesse sentido, é rigorosamente hinduísta. Embora houvesse muito interesse pela filosofia de Spinoza na época, havia também, é claro, muita oposição. E essa oposição veio de três fontes. A primeira foi, evidentemente, o ceticismo de David Hume. David Hume negava a possibilidade de qualquer conhecimento humano, não só do conhecimento do infinito, do absoluto, etc., mas até o conhecimento pelos sentidos. E todas as críticas dele são muito engenhosas. Quando ele diz, por exemplo, eu sei que eu tenho sensações, emoções, percepções, etc., mas eu não tenho nenhum conhecimento do meu eu. Eu não sei se existe o eu por trás de todas essas coisas ou se eu sou apenas uma sucessão de estados independentes dos outros. Eu não tenho nenhuma experiência direta de um eu, tá certo? Quer dizer, o eu é uma conclusão que eu tiro. E como sendo uma conclusão, é ter uma validade muito relativa. Do mesmo modo, a existência do mundo exterior, tá certo? Eu não conheço o mundo exterior nenhum, eu só conheço minhas percepções e minhas sensações. E assim por diante. Ele faz uma verdadeira devastação. Só que o Hume nega toda a racionalidade do conhecimento por experiência, mas ele não duvida do conhecimento por experiência. Ele acredita que o conhecimento por experiência é baseado na tradição, no costume e na fé, e que nós precisamos dessas três coisas. Nós não podemos viver sem elas, tá certo? Então, embora não tenha uma base racional, devemos acreditar nelas. Isso é. A filosofia do Hume termina por aí. E, evidentemente, isso se opunha radicalmente às pretensões do racionalismo dogmático do Spinoza. E Kant, então, reage ao mesmo tempo às duas coisas. Ele reage ao dogmatismo e ao ceticismo. E ele procura criar uma terceira coisa que ele vai chamar a filosofia crítica ou criticismo. Então, ele afirma a validade dos nossos conhecimentos, porém afirma que esta validade não depende da objetividade ou da coincidência do nosso conhecimento com um mundo externo real. Depende apenas da ordem interna da razão. Quer dizer, a razão se baseia em certos princípios, enquanto ela raciocinar corretamente segundo esses princípios, ela está não na realidade, mas ela está num campo de validade. Então não existe o conhecimento real, mas existe o conhecimento válido. Esse conhecimento válido pode ser até confirmado por experiências, mas essas experiências todas, inclusive aquelas que confirmam a lei da gravitação universal do Hume, do Newton, refletem apenas fenômenos, isto é, aparências que chegam até nós. E nós não sabemos se por trás dessa aparência existe algo de real ou não. Kant até afirmava que o que existe por trás dos fenômenos é real, mas que não tinha nenhuma prova disso e nós não podemos ter, tá certo? Então, isso significa que, segundo Kant, as leis da natureza são um produto da razão, quer dizer, a razão impõe, por assim dizer, essas leis à natureza. E elas são estranhas à própria natureza. Elas não são obtidas da própria natureza. É a ordem da razão que organiza a natureza visível. Quer dizer, a natureza só chega a nós, o mundo externo só chega a nós sob a forma de estímulos fragmentários e caóticos. E a nossa razão coloca a ordem. Então, o que nós chamamos, por exemplo, de universo, não é um universo, é a unidade da razão que se projeta sobre esta poeira de impressões e a ordena. E a própria realidade que estaria por trás disso permanece eternamente obscura e incognoscível. Ora, esta teoria do Kant, assim como a teoria do Spinoza remetia à concepção hinduísta do cosmos, a do Kant remete diretamente à concepção gnóstica, onde o mundo criado é uma coisa obscura, incognoscível e vagamente ameaçadora, sobre a qual não temos nenhum poder de preensão intelectual. Embora possamos manipulá-lo aqui e ali, tá certo? Ele permanece um mistério eterno, separado, portanto, da nossa razão. Existem dois universos, o universo da realidade, que é incognoscível, inacessível, e o universo da razão, que é claro, cognoscível, auto-organizado pela própria liberdade da razão. Quer dizer, a razão se determina a si mesma, se organiza e, em seguida, impõe a sua organização ao universo exterior, o qual permanece misterioso e obscuro para sempre. Isso é exatamente a concepção gnóstica, tá certo? Onde o mundo criado é uma coisa perigosa e má, tá certo? E só o que é bom é a nossa liberdade, a liberdade do nosso pensamento, a liberdade do nosso espírito, tá certo? Da qual emerge a razão, e que o nosso destino é puxar esta parte livre e espiritual nossa para fora deste mundo, tá certo? E, portanto, vamos dizer, a finalidade do ser humano é a condenação do mundo criado, né? Segundo a gnose, o mundo foi criado por uma divindade má, um ato de rebelião contra a divindade suprema, que é puramente espiritual. Então, cria um mundo incompreensível, incognoscível e hostil ao ser humano, do qual devemos nos retirar o mais rapidamente possível. Então, as maneiras de retirar são muitas, tá certo? Existem escolas gnósticas que pregam o ascetismo total, renúncia total ao mundo, e outras, ao contrário, que promovem, vamos dizer, uma dissolução do ser humano no próprio mundo sensível, para provocar uma espécie de exaustão, uma espécie de, como é que se diz, de enjoo, né? Você enjoa do mundo, do mundo, você esgota as possibilidades do mundo sensível até você não aguentar mais ele, até você começar a odiá-lo. Então, a concepção do Kant desses dois mundos impenetráveis, o mundo da liberdade da razão de um lado, o mundo dos objetos sensíveis de outro, ecoa claramente a concepção gnóstica, né? A partir do Kant surge uma terceira alternativa, onde um cidadão chamado Johann Gottlieb Fichte não se conforma com esta impotência cognoscitiva que o Kant aceita tão de bom grado, e diz: não é possível, nós temos que ter alguma via de acesso ao absoluto, porque senão todo conhecimento ficará eternamente incerto, e dependendo de aparências fenomênicas que não sabemos se refletem uma realidade ou não. E ele diz o seguinte: se existe aqui o mundo da natureza, que é incognoscível, o mundo da razão e da liberdade, que é perfeitamente cognoscível, mas não tem poder de preensão sobre o outro, de onde surgiram esses dois mundos? E ele diz: uai, tudo isso surge num negócio chamado o eu. Eu vejo que essas duas coisas brotam em mim mesmo. Tá certo? Então, a única realidade por trás de tudo isso é o eu. Tá certo? O que eu chamo de natureza, o que eu chamo de liberdade e razão, não são senão aspectos parciais que emergem de mim mesmo. Um que eu concebo como sendo a expressão da minha liberdade, e o outro que eu mesmo concebo como sendo oposição à minha liberdade. Quer dizer, aquilo que resiste a mim, tá certo? Fui eu mesmo que coloquei lá para eu me conhecer melhor a mim mesmo. Bom, a coisa estava assim, era assim que as coisas estavam quando entra em cena o Schelling. Então, o Schelling, quando era muito novinho, 20 e poucos anos, ele aceita a solução do Fichte, mas a gente vê que ele não está muito confortável ali dentro. Está faltando alguma coisa, né? E como é que ele começa a sair disso, desta alternativa entre hinduísmo e gnose, ou entre Spinoza de um lado e Hume, Kant e Fichte do outro? Aconteceu que ele desenvolveu interesse pelas ciências da natureza. Não por coincidência. O grupo dos estudiosos da natureza na Alemanha, na época, era composto de católicos, eminentemente de católicos, ao passo que o pessoal do outro lado, o pessoal protestante, seguindo o Kant, achava que o conhecimento da natureza é perfeitamente inútil, já que é, quer dizer, a penetração num campo obscuro onde nós somos privados da nossa liberdade. Então eles se dedicavam mais, quer dizer, à filosofia no sentido mais abstrativo da coisa, e viam com maus olhos o interesse pela natureza. Mas tinha esse grupo de católicos, meio marginal ali, o Schelling entra em contato com eles e desenvolve um interesse tal pela natureza que acaba ganhando o título de doutor em medicina. Né? E ele observa o seguinte: a razão se caracteriza pelo seu senso de finalidade. Ela determina suas próprias finalidades e elas realiza. Então, é o campo da liberdade humana. Porém, ele diz, é só você observar a natureza e você vê que fenômenos dotados de propósito existem na natureza. Quando você vê, por exemplo, sei lá, um gato que vai saltar um muro. O que é um ato dotado de propósito? É um ato do qual um dos componentes não está presente ainda, só está presente como uma possibilidade futura concebida pelo sujeito. Não é isto? Então, o gato que vai pular o muro não pulou o muro ainda. Né? E você vê que ele olha para cima e ele calcula a força que ele vai precisar fazer para saltar o muro. Então, isso quer dizer que este ato que não foi realizado ainda está presente para o gato como propósito ou finalidade do seu ato. Então, ele diz, todos os animais têm condutas, então, finalísticas, que são orientadas, vamos dizer, teleologicamente, né, para a consecução de um propósito. E isso está presente em toda a natureza. Então, claro que mais tarde a ciência materialista negará isso aí, dizer, não, não há propósito na natureza. É tudo determinado por causas anteriores, né? Mas no século XX isso aí já não se aceita, né? Quer dizer, o pessoal voltou mais ou menos ao ponto de vista do Schelling. Quer dizer, algum elemento finalístico existe, pelo menos em alguns entes da natureza. Se existe uma finalidade na natureza como um todo, se existe o tal do design inteligente ou não, esse é outro problema. Mas é só você estudar a vida de alguns animais e você vê que a concepção finalística deles é um negócio extraordinário. Eu tenho lido muita coisa sobre o urso, por exemplo. O urso, quando se vê perseguido por seres humanos, ele inventa um jeito de virar a situação de modo que o perseguidor vire ele. Não é possível ele fazer isso sem ele ter alguma concepção do que vai acontecer depois. Também, quem tem um cachorro, vê o cachorro age de uma maneira intencional. Ele tem uma intenção. A intenção dele é de curto prazo, evidentemente. Tá certo? É claro que ele não é capaz de conceber uma vida inteira, fazer um plano de vida. Quando eu crescer, eu vou ser engenheiro, etc. O cachorro não faz isso. Mas pelo menos os seus próximos atos têm um senso de finalidade. Não é isso? E se eles têm um senso de finalidade, essa finalidade é o quê? É a realização da sua própria natureza. Eles não vão agir contra a natureza deles. Portanto, não podemos conceber a natureza como algo que foi como uma mera, na base do Spinoza, como um mero conjunto de modificações da substância, desprovidas de qualquer substancialidade própria. Não, ao contrário, cada um tem uma natureza própria. Tá certo? Isso significa que Deus não impôs às criaturas leis regulativas desde fora e desde cima. Mas, ao contrário, desenvolveu cada ser para que se realizasse de acordo com a sua natureza. Não é isso? Então, se é assim, o monismo do Spinoza já acabou. Não é isso? Então, não é possível que todos os entes sejam apenas ilusões criadas por, vamos dizer, por um Deus onipotente, que as projeta para fora, obrigando-as a agir segundo as linhas que ele mesmo determinou até o fim das suas existências, sem que elas tenham nenhuma possibilidade de escolha, nenhuma liberdade. Então, aí o Schelling diz, existe liberdade na natureza. Hoje em dia, gente, nós vemos que existe esse negócio finalístico até na escala subatômica. É isso que você da física quântica, ela mostra que tem certas partículas que elas têm como se fosse uma liberdade de escolha, elas não estão predeterminadas. A partícula, num certo momento, ela pode decidir se ela vai para cá ou para lá. Não é previsível, só é previsível estatisticamente. Então, se só é previsível estatisticamente, então não há uma causalidade mecânica implacável. Tá certo? Tudo na natureza tem margem de manobra, desde um gato, um urso até uma partícula subatômica. Então, o tempo está dando cada vez mais razão para o Schelling. Bom, então com isso aí nós resolvemos o problema do Spinoza. Tá certo? Mas sobra o problema do Fichte. Né? Então, se nós entendemos que nos entes da natureza existe uma certa margem de liberdade, então significa que algum tipo de eu eles têm. Algum tipo de liberdade interior eles têm. E essa liberdade é o próprio eu. Então já não podemos conceber o eu como uma substância única e universal. Existem vários eus, né? Então, claro que a liberdade desses eus é relativa, mas ela existe efetivamente. Então, com isto, o Schelling vai se aproximando cada vez mais da cosmologia cristã, Santo Tomás de Aquino. Eu tenho um resuminho aqui da cosmologia cristã feita pelo John Laughlin. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês verem o contraste entre essa concepção e essas concepções gnósticas e hinduístas que acabaram influenciando tanto a filosofia ocidental. Então, diz ele, a distinção fundamental entre a cosmogonia judaico-cristã e as outras é bem fácil de explicar. Na tradição judaico-cristã, a criação é o resultado de um ato livre e amoroso de Deus. Em consequência, o universo criado é basicamente bom, ordenado e inteligível. As palavras de abertura do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 3, afirmam: Por ele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Enquanto a sentença Deus viu que era boa, repetida 6 vezes no primeiro capítulo do Gênesis. O universo, portanto, não é em si mesmo eterno ou divino. Ele foi criado, ele tem um começo e vai ter um fim. Nem é a criação uma progressão necessária desde um absoluto impessoal, como viriam a afirmar os neoplatônicos, ou em uma degradação ou colapso, como viriam a argumentar muitos mitos orientais. É a gnose também, quer dizer, houve um desastre inicial, uma parte da divindade se rebela contra a divindade espiritual e cria este baixo mundo por um processo de degradação, né? Uns veem como uma degradação, outros como uma progressão, etc. Mas, de qualquer modo, não existe nessas concepções um hiato entre a divindade criadora e o universo criado. O universo criado procede dela, né? As almas não estão aprisionadas em seus corpos em decorrência de uma catástrofe e sua existência não precedeu a criação tanto quanto mais, nada mais a precedeu. As almas não são parcelas da substância divina, embora desfrutem da inteligência da liberdade. E, embora tenha sido criado à imagem de Deus, o homem é ontologicamente separado, distinto de Deus. Portanto, ele não é, vamos dizer, uma modificação da substância divina. Ele é um ente que tem a sua natureza própria, tá certo? E que participa de alguns atributos divinos, né? Mas não é divino em si mesmo. O homem é convocado a retornar a Deus e unir-se a ele, mas nessa união, a separação é preservada. Como diz o São Tomás de Aquino, nele estaremos fundidos, mas não confundidos. Quer dizer, a sua individualidade não se dissolve no seu retorno à eternidade. A teologia cristã e judaica da união é precisamente o oposto de uma cosmogonia da unidade, segundo a qual tudo, inclusive o homem, é ontologicamente contíguo com o absoluto. Mas ainda na visão judaico-cristã, o mundo criado é real. Ele não é, como sustentavam os orientais, uma ilusão que esconde a fundamental unidade da realidade. Porque a criação é boa, o mal não lhe é inerente. Em vez disso, o mal vem do homem, isto é, da liberdade que Deus criou. A separação entre o homem e Deus é o resultado de uma rebelião moral e somente dela. Ou seja, o mal é um acidente na criação, né? E esse acidente foi criado pelo homem, né? Claro que a possibilidade do mal já existia antes, mas existia apenas como possibilidade. O mal é a presença do mal no mundo, e não só no reino das possibilidades, é determinado por uma escolha humana. longe de ser um fato intrínseco à existência da criação, o mal, na visão judaico-cristã, é precisamente aquilo que tenta destruir a criação. Claude Tresmontan escreve: o mal é a destruição da criação, é a oposição à criação, é uma inversão dela. E ela é propriamente espiritual e não física. O mal não é matéria, mas vontade, ou vontade própria. Ou seja, o mal não está na matéria, ou seja, no mundo criado, na natureza. O mal está justamente na liberdade humana. A liberdade humana é que escolhe o mal. Não, se ela não pudesse escolher o mal, não seria liberdade alguma, né? Tá certo? Portanto, a existência de uma criatura livre implica que ela possa escolher o que não deve escolher. A separação entre o homem e o Deus é certamente em parte ontológica, porque o homem não é divino. Então, existe uma distinção da própria entre a natureza do homem e a natureza do ser. Portanto, o homem não é divino. Mas essa separação é em parte moral. Quer dizer, quando Deus cria o ser humano primordial, Adão e Eva, eles já são distintos de Deus. Eles não são Deus de maneira alguma, tá certo? Porém, a separação é agravada pelo ato da liberdade. Portanto, a separação é, em parte, ontológica, mas principalmente de ordem moral, resultado da escolha. A bondade da criação é sublinhada pelas doutrinas especificamente cristãs da encarnação e da ressurreição da carne. Os evangelhos contam-nos, aspas, Deus tanto amou o mundo que lhe deu o seu único filho, para que quem quer que acredite nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao fazer isso, Deus santificou o corpo e enfatizou o seu amor pelo mundo que ele havia criado. Os cristãos, e em menor medida os judeus, aspas, aqui ele está citando um parágrafo do Leszek Kolakowski, acreditam na bondade, embora relativa e derivada, da história profana da vida secular. Essa atitude foi confirmada no dogma cristão da encarnação, da ressurreição do corpo e da alma como forma do corpo. Fecha aspas. Com certeza, não pode haver mais forte ilustração da visão segundo a qual o eterno pode inerir ao finito do que a encarnação de Cristo como homem. E como veremos, o último Schelling azeitará com o vocabulário religioso seu desejo de criar um real idealismo. A rebelião do homem tornou-se possível graças à sua liberdade genuína, que Deus também criou. Esta liberdade também tornou possível um genuíno diálogo entre Deus e o homem, que permeia a totalidade da Escritura Sagrada. E aqui ele cita o Claude Tresmontan, no livro La Prescience de Dieu, A Presciência de Deus, onde dá uma lista dos diálogos que na Bíblia existem entre o homem e Deus, que são uma infinidade. Quer dizer, que se o homem fosse apenas uma modalidade da substância divina, uma modificação da substância divina, não tendo nenhuma existência por si, como seria possível ele conversar com Deus? Seria o próprio Deus conversando com ele mesmo. Abraão pechincha com Deus a quantidade de homens justos que tem de haver em Sodoma para impedir que toda a cidade seja destruída. Nesse caso, você vê, e também no livro de Jó, você vê uma oposição entre a opinião de Deus e a opinião do homem, num diálogo. Deus quer assim, mas o homem quer que seja o contrário. Então ele fala com Deus para ver o que ele consegue. No livro de Jó acontece a mesma coisa. Quer dizer, Deus fez certas coisas e Jó cobra dele uma explicação. O que significa que Jó está contra aquilo, né? Então, quer dizer, a separação entre o homem e Deus, ela pode tomar uma forma de uma oposição. Esta oposição será legítima enquanto ela reflete a simples natureza do homem, as suas necessidades. Mas ela se torna assume o caráter não de uma oposição, mas de uma rebelião, quando ela se torna uma oposição a toda a criação, né? A Virgem Maria responde livremente ao Arcanjo Gabriel: faça-se em mim conforme a tua vontade. E o próprio Jesus ensina: pedi e vos será dado. Que sentido faria você pedir se você é apenas uma modificação aparente da substância? Então, por aí, por essa breve descrição, você vê quanto nós estamos longe das concepções do Kant e do Fichte e do Spinoza. E está se preparando uma espécie de um retorno à cosmogonia cristã na mente do Schelling. Ele, ao longo da sua vida, ele vai aprofundar isso aí e vai dizer o seguinte: a natureza é a mente visível e a mente é a natureza invisível. Mas é a mesma coisa que está por trás. Portanto, você tem um eu criador por trás de tudo isso. E esse eu criador não é o eu humano, é o eu divino. Tá certo? Do qual, quer dizer, isso aí eu mesmo já aderi a essa tese faz tempo, que nós só temos um eu por delegação divina. Deus cria o nosso eu. Nós não podemos. Criar o nosso eu, quer dizer, não o cria inteiro. Ele cria a possibilidade desse eu criar-se a si mesmo por livre escolha ao longo do tempo. Quer dizer, como diz o Zondi, a escolha fará as escolhas farão o destino. Quem faz a escolha? Somos nós mesmos. Mas de onde eu tirei a possibilidade de fazer a escolha? Esta não fui eu que criei. Então, quer dizer, nós temos uma liberdade, mas uma liberdade que não é causada inteiramente por si mesma. Nós sempre escolhemos dentro de um quadro de possibilidades que nós recebemos pronto, no qual nós não fizemos absolutamente nada. Não é isso? Então, um pouco mais tarde, Schelling verá que a característica fundamental, tanto da natureza quanto da mente humana ou do eu, é a sua criatividade. Quer dizer, a possibilidade de tentar coisas que ainda não foram tentadas. Hoje nós sabemos que existem novidades na natureza. Não temos mais aquela ideia da natureza como uma máquina que foi construída. A ideia do tempo de Descartes e do próprio Newton. Quer dizer, uma máquina que foi criada por um relojoeiro, ele em seguida deu corda e aquilo continua funcionando automaticamente. Dentro da própria física quântica, você vê hoje que a concepção da natureza é muito mais criativa. E quando você vê esses estudos, por exemplo, do Rupert Sheldrake, a respeito da tal da ressonância mórfica, você vê que existe uma memória na natureza. Mas esta memória não predetermina o que vai acontecer em seguida. Então, isso funciona exatamente como a liberdade humana. Quer dizer, não faria sentido você falar de uma escolha se você não tivesse memória. Não é isso? Você vai ter que escolher entre coisas que você conhece de algum modo e que ao longo do tempo se conservam na sua mente. Mas isto que vem do passado não predetermina o futuro. Quer dizer, o passado cria um leque de possibilidades, mas ele não determina qual a possibilidade que você vai escolher em seguida. Então, esta tensão entre o determinado e o indeterminado é uma das características principais da psique humana. Se vocês lerem a minha apostila, que é a Psique, que é uma apostila horrível, porque é apenas uma transcrição de aula e está muito mal feita, mas tá, o que tinha que ser explicado está ali explicado. Você verá que em psicologia, isso todos os psicólogos, sem exceção, só falam de uma causa psíquica das ações quando esta causa nem é totalmente determinada por causas anteriores, tá certo? E nem é totalmente livre. Quer dizer, é uma liberdade condicional, por assim dizer. É só aí que você pode falar de uma causa psíquica. Por exemplo, se você cutuca uma pessoa e ela tem uma reação reflexa, isso não é, você não pode dizer que houve uma causa psíquica, isso aí é uma causa neurológica apenas. Tá certo? Mas, se existe uma situação na qual há uma certa margem de manobra e aquele indivíduo, aquela entidade em particular, pode reagir desta maneira ou da outra, escolhe uma delas, então aí começa a falar em causa psíquica. Né? Naquela apostila, eu disse assim, existem vários tipos de causas, uma delas seria, vamos dizer, as causas puramente físicas que são marcadas pelo elo de necessidade. Necessidade vem do latim necessedo, quer dizer, aquilo que não cede, aquilo que não pode ser de outra maneira. Tá certo? Então, necessidade é o conceito principal de qualquer explicação científica. Só que existem dois tipos de necessidade. Uma que chama necessidade metafísica, que é a necessidade absoluta, né, que é inelutável, como por exemplo, quando você soma 2 mais 2 vai ter que dar 4 de qualquer jeito. Tá certo? Ou, por exemplo, as propriedades que você pode deduzir de um triângulo, tá, elas estão lá necessariamente e não tem como aboli-las. Existe a necessidade física ou relativa, que é de tipo estatístico. Toda a nossa física é baseada nesse tipo de necessidade relativa, tá certo? Porém, a nem mesmo a necessidade relativa explica os atos psíquicos. Tá certo? Porque o máximo que uma explicação física pode lhe oferecer é uma probabilidade, quer dizer, é uma probabilidade X de que isto aconteça ou de que aquilo aconteça. Porém, os atos psíquicos eles não se detêm na probabilidade estatística. Eles escolhem alguma coisa. Então, por exemplo, você pode dizer que existe uma doença que é assim, 30% dos casos são autorremissivos. É o caso do o famoso caso do Darcy Ribeiro, né? O cara está com câncer, o médico falou para ele lá, 32% dos casos dessa doença são autorremissivos, se curam sozinhos. Ele falou, tô nessa, e saiu do hospital e foi para casa. E, felizmente, funcionou, mas não precisava ter funcionado. Porém, esta remissão é puramente estatística. Ele não se curou por decisão própria. Tá certo? Então, esta autorremissão não é um fato de ordem psíquica. Tá certo? Mas de ordem fisiológica, né? Mas a escolha do ser humano, eu vou casar com essa, vou casar com aquela. Bom, vamos dizer, você tem 70% de chance que ele case com a Mariazinha e 30% de que ele case com a Joaninha, né? E ele escolhe uma das duas. Então, a explicação física se detém na estatística. Não pode dar um passo mais adiante. Não pode dizer o que vai acontecer. O que vai acontecer depende do quê? Da liberdade. Então, a psique humana é caracterizada pelo exercício da liberdade dentro de um quadro limitativo. Isso, todas e quaisquer explicações que a psicologia tenha dado para os fenômenos psíquicos leva isso aí em conta. Pode haver até, claro que dentro da concepção dos psicólogos, a psique é um elemento quase misterioso, que eles dão muitas definições diferentes. Pode haver até o sujeito que diz que todo o universo é psíquico, como Jung, ou pode haver outro, como Skinner, que diz que não existe psique nenhuma, que tudo é fisiológico. Mas, nos dois casos, está subentendida essa definição. Então, tudo isto aqui, toda esta problemática aqui é tão caracteristicamente atual, por exemplo, com o Rupert Sheldrake, tudo isso já estava no Schelling, numa época em que o pessoal estava embevecido com Spinoza, Kant e Fichte. Então vocês veem a imensa capacidade de previsão que este homem teve. Ele enuncia temas que hoje são da discussão científica, provavelmente, e que escapavam tão formidavelmente à imaginação dos contemporâneos, porque eles só conseguiam conceber as coisas dentro do debate entre dogmatismo e ceticismo do lado e criticismo do outro. Dogmatismo, ceticismo, criticismo e idealismo. Ele só conhecia essas alternativas. O resto escapava ao horizonte de consciência. Tá certo? Então, bom, foi assim que começou a caminhada filosófica do Schelling. Começou, evidentemente, muito bem, tá certo? Mas a verdade é que as pessoas não entendiam direito o que ele estava falando. Ainda tentavam compreendê-lo dentro dos termos do idealismo do Fichte ou do Spinoza, e ele sabia que nenhuma dessas duas ou três soluções poderia satisfazê-lo, que ele ia precisar continuar investigando, investigando, investigando, até chegar a algo que ele chamava do real idealismo, ou seja, superar a distinção de realismo e a oposição de realismo e idealismo, numa terceira coisa, onde dirá ele, né? A natureza é a mente invisível e a mente é a natureza invisível, mas é a mesma liberdade operando no fundo de cada uma das duas. Claro que essa liberdade é graduada, não é isso? Um gato, né, ao escolher saltar o muro ou ficar no chão, ele não tem a mesma liberdade de um ser humano que prevê atos que ele vai fazer dentro de 10 ou 20 anos, tá certo? Mas ele tem alguma previsão e, portanto, alguma liberdade. E nós podemos conceber que essa liberdade, se ela desce até um nível subatômico, ela também deve estar presente em pedras, plantas, etc., etc., de algum modo. Tá certo? Então, Então, haverá ainda no século XIX quem fale da contingência das leis da natureza. As leis são contingentes. Ou, como se dirá no século XX, você vê, quando o existencialismo, especialmente o Ortega y Gasset, diz: o homem não tem uma natureza, ele tem uma história. Bom, é um modo de dizer, porque ter uma história, ou seja, ser constituído de uma história que foi sendo escrita ao longo de decisões livres, é a natureza humana, é a própria natureza humana. Tá certo? Mas essa natureza humana, ela se aplica também, quer dizer, ao gato quando vai saltar o muro. Então, algum coeficiente de liberdade existe para tudo quanto é lado. Existe um jogo entre o determinismo. O jogo entre o determinismo e a liberdade está presente em todos os fenômenos, seja da natureza, seja da história. É por isso que a famosa discussão da predestinação não tem solução. Mas se existe a predestinação ou o livre-arbítrio, tudo que existe é uma mistura das duas coisas. Se você suprimir um ou outro, tudo fica impossível. Quer dizer, a liberdade total seria a indeterminação total, então nada é nada. E se fosse o determinismo total, nós voltaríamos ao Spinoza, onde tudo que existe é uma ilusão e só a substância, né, infinita tem existência. Então, claro que tudo isso leva a contradições. Então, como questão teórica, determinismo versus livre-arbítrio não faz o menor sentido. O que faz sentido é você medir o coeficiente de determinismo de liberdade em cada acontecimento. E você então pode fazer uma escala, né, de maior determinação e maior liberdade. Então, é fácil você ver que você tem mais liberdade do que um gato, uma planta ou uma partícula subatômica. Isso. A partícula subatômica pode ir para a esquerda, para a direita, ou para cima, para baixo, mas ela não pode decidir se candidatar a presidente da República ou ser Papa. Isso. E quando nós podemos. Né? Então, determinismo e livre-arbítrio é uma questão de escalaridade. São conceitos, são unidades de medida que não refletem por si mesmas nenhuma realidade, mas são aspectos, né? Não são. Não tem uma diferença substancial, tá certo? São atributos diferentes que só podem existir numa relação dialética inseparável, tá certo? E de maneira escalar. Deu para entender? Então, só por isso aí você vê quantas controvérsias teológicas não poderiam ter sido poupadas. Isso até hoje o pessoal discute o negócio do calvinismo, da predeterminação, essa coisa toda. Tudo isso está completamente deslocado em relação à realidade. Quer dizer, você está pegando possibilidades extremas que a sua mente concebe e querendo tratá-las como se fossem elementos da realidade. Não é isso? Então, isso é a mesma coisa que você dizer que uma coisa. Ah, essa coisa mede 32 centímetros ou mede um pé? Você está falando de duas unidades de medida que você projetou em cima, tá certo? E tanto faz medir de um jeito ou medir do outro. Então, determinismo e liberdade são unidades de medida que você concebe. Não são substâncias, não são distinções reais. Elas estão presentes, mas só como elementos de uma oposição dialética, não como possibilidades que existem de per si. Estão entendendo? Então, por hoje é isso. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então vamos lá. Aqui o Pedro Paulo Funari pergunta: não consigo enxergar como se dá a influência de Descartes, que o senhor coloca como ponto-chave para o advento do modernismo, sobre Kant, Kant, Hume, Spinoza, etc. Bom, então, em primeiro lugar, quando Descartes coloca, vamos dizer, o eu autoconsciente como fundamento de todas as coisas, ele divide o mundo em dois pedaços. Você tem um mundo, vamos dizer, da mente, tá certo? E você tem o mundo físico. Por outro lado, ele faz uma segunda divisão, que é a divisão das qualidades primárias e secundárias. Quer dizer, só tem existência cientificamente comprovável aquilo que pode ser contado, pesado, medido. Portanto, isso é o que ele chama de qualidades primárias. Ele não. O termo acho que é do Newton, na verdade. mas o conceito é o mesmo. Então seria o peso, a extensão, etc., são qualidades objetivas. E por outro lado, existem qualidades subjetivas como cor, gosto, etc., etc. Então, essa divisão é a base de tudo o que veio depois, né? Esse mundo dividido entre uma parte racional e outra irracional, isso aí é a base do Kant. Tá certo? Então, o que o Kant rejeita no Descartes é o racionalismo de Descartes. Quando Descartes acredita que a partir desses princípios fundamentais, sobretudo o predomínio cognitivo do eu, você pode deduzir uma série de coisas, como Spinoza faz, quer dizer, mesmo sentido, vamos dizer, da dedução racionalística da estrutura do universo a partir do princípio da razão. Isso aí o Kant contesta, tá certo? Mas o dualismo de Descartes está lá. Sem isso não existiria nem Hume, nem Kant, nem. Não existiria sequer o idealismo alemão. O Wellington Nunes pergunta: o solipsismo divino de George Berkeley, onde o universo seria a manifestação do pensamento de Deus, trata a realidade de forma similar à realidade para os hinduístas? Não, não. Na verdade, o que o George Berkeley está falando não é uma cosmologia, isso é uma ontologia, uma metafísica. Ele está afirmando simplesmente o primado do espírito sobre a matéria, que é o óbvio, né? Quer dizer, tudo existe porque a mente de Deus garante. Mas ele não está dizendo que nada existe fora da mente de Deus. Ele diz, inclusive, o que nos conecta com a realidade é a mente de Deus. Tá certo? E isso aí não podemos negar. Quer dizer, sem a ação do Espírito Santo que apoia e sustenta a nossa inteligência, nós não saberíamos nada. Então, eu acho, até onde eu entendi, esse idealismo do Berkeley é inteiramente compatível com a cosmologia cristã, embora esteja expresso numa linguagem que parece a do ceticismo do Hume na época, mas não, não é a mesma coisa, né? Abner Schmüller, o senhor pode nos disponibilizar esse resumo acerca da cosmologia cristã? Eu estou fazendo melhor que isso. Eu vou traduzir esse livro inteiro e botar para publicar. Um dos melhores livros que eu já vi sobre Schelling. O Felipe Lessard pede novamente que eu anuncie o curso dele sobre História e Filosofia da Música Sacra. Vocês podem ver lá no facebook.com/Felipe Lessage com S só. Caio de Cruz Casaroto. A ordem política moderna concebida de modo separado e autônomo com relação à ordem cósmica divina, reflete de algum modo a pretensão gnóstico-kantiana do ser humano como uma espécie de entidade espiritualmente autônoma, sem sombra de dúvida. Quer dizer, a influência do Kant no mundo do direito, da legislação moderna, é um negócio devastador. Quer dizer, a ponto de você transformar, vamos dizer, o legislador num criador de ordem. Não é isso? Isso hoje está tendo consequências absolutamente devastadoras. Porque não só o legislador, deputados e senadores, são criadores da ordem, mas os próprios juízes, as sentenças judiciais agora são. Elas criam leis. Tá certo? Então, não há, acima da ordem jurídica existente, não há nenhum compromisso. O juiz não precisa nem acreditar em realidade objetiva. Ele pode decretar o que ele quiser. Então, o que é isso aí? É um efeito do Kant. Aqui, Érico pergunta: parece que quando apreendemos algo da realidade, geralmente é uma possibilidade, um conjunto imenso de uma generalização possível. Portanto, o trabalho do escritor de ficção, formulando todas as possibilidades de certo panorama, pode, em alguns casos, ser mais trabalhoso do que o estudioso que fixa aspectos gerais, como leis. O senhor estava pensando nisso quando elaborou o curso Guerra Cultural, mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, se não há uma primeira apreensão imaginativa do estado de coisa, da experiência, então não há mais nada. O trabalho da inteligência se torna absolutamente inviável. Porque, vamos dizer, a inteligência não opera diretamente sobre os dados sensíveis, ela opera sobre esquemas condensados na memória e conservados na memória. É daí que você vai tirar a generalização. Quer dizer, se não houvesse a estabilização dos dados na memória, de um conjunto de dados na memória, como é que você poderia discernir, por exemplo, num ente qualquer, o que nele é constante e o que é mutável? Por exemplo, você vê um gato. Se ele tem alguma coisa, ele tem de semelhante a outro gato, e tem coisa que ele tem diferente dos outros gatos. Como é que você vai fazer isso se você não conservar na memória a imagem de pelo menos dois gatos, para você poder comparar um com o outro? Danilo Roberto Fernandes pergunta: essa constatação por parte do Schelling da existência de outros eus com menor ou maior liberdade na natureza também já tinha em vista uma crítica ao subjetivismo de Kant, Fichte e Schelling. Sim, exatamente. Ele rompeu com tudo isso. Kant, Fichte e Hegel. Ele rompeu com tudo isso. Mas a ruptura não foi repentina, foi progressiva. E a concepção de Hegel foi um ajuste à descoberta de Fichte de que só o eu era a realidade do racionalismo de Spinoza, sendo possível, a partir dessas duas concepções, chegar ao conceito do absoluto indeterminado que se desdobra e se determina para conhecer. Bom, essa concepção do absoluto que se indeterminado, que se determina ao desdobrar-se no mundo físico e histórico, isso é o Hegel. Tá certo? Então, hoje tudo isso nos parece confuso, mas o fato é que os conceitos correntes na discussão de quase todos os problemas filosóficos foram fixados nesta época aqui. Quer dizer, até hoje nós dependemos de algum modo, por exemplo, a filosofia do Fichte, quando nós ouvimos ele, ele reduzia tudo ao eu, nos parece absurdo no primeiro momento, tá certo? Mas os conceitos que ele desenvolveu ali têm efeitos até hoje. Por exemplo, esse subjetivismo autoritário do Fichte, esse é um precursor do nazismo mesmo. O pessoal veio culpando, coitado do Nietzsche, que não tem nada a ver com a história, mas quem tem algo a ver com o nazismo é o Fichte. Ele falar claramente, quer dizer, a partir desta concepção, porque ele concebe o eu, sobretudo, como uma vontade que se impõe. Tá certo? Então, a imposição de vontade, para ele, é o mecanismo da realidade em geral. Quer dizer, o eu que livremente cria, conforme a sua liberdade, e impõe a situação. E ele chega a dizer explicitamente que o destino do povo alemão é dominar os outros. Claro que ele diz isso em parte por complexo de inferioridade, porque na época a Alemanha estava apanhando muito do Napoleão. Diogo Regiani. Bom, o que você me pergunta aqui dá um curso inteiro. Ele disse: seria possível traçar uma relação entre a ressonância mórfica, o círculo de latência e o campo de inteligibilidade? Se sim, quais os problemas você acharia relevante desenvolver nesse sentido? Então, isto aqui é um curso inteiro, isto aqui é o centro de todo o meu pensamento filosófico. Quer dizer, o círculo de latência é o seguinte: nenhum objeto existe apenas como uma presença pronta e estática. Todo e qualquer objeto tem um conjunto de possibilidades de transformação que o caracterizam, não é certo? Então, ele tem um conjunto de possibilidades e tem algumas possibilidades que estão excluídas. Por exemplo, eu sei que esta mesa aqui não vai levantar e sair andando, mas eu sei que ela pode sofrer modificações pela deterioração com o tempo, tá certo? Eu também sei que eu próprio posso desmontá-la e fazer outra coisa com ela, tá certo? Então, ela se caracteriza não pela materialidade fechada da sua presença física, mas por um leque de possibilidades. Esse leque de possibilidades é exatamente o que a gente chama a essência dela. A essência de uma substância não é, como tanta gente pensou, um elemento, um conceito estático, mas é o contrário, é um algoritmo, é uma fórmula de possibilidades de transformação. Possibilidades ilimitadas em número, porém definidas. Ilimitadas num sentido, vou dizer, numérico, por assim dizer, mas limitadas no sentido qualitativo. Né? Você sabe, porque, por exemplo, um gato, quando você vê um gato, você concebe variações possíveis em outros gatos, por exemplo, variação de cor, de tamanho, de conduta, etc., etc. Mas tem modificações mais radicais que são incompatíveis com a natureza de gato. Né? Isso, então, por exemplo, ele sair voando. Ele não tem essa possibilidade. Se ele tivesse, ele não seria um gato, ele seria outra coisa. Então, cada ente que você vê, cada espécie que você vê, se define por um conjunto de possibilidades. Esse conjunto de possibilidades é o que vai manifestar justamente a criatividade daquele ente. Criatividade que é maior nos seres e menor em outros. Mas, em todo caso, a diferença será sempre escalar. Né? Qual é a diferença entre nós e esta mesa aqui? Bom, nós temos muito mais possibilidades que vão além da mesa, tá certo? Mas ela também tem outras que nós não temos, tá certo? Então, quando o Rupert Sheldrake fala em ressonância mórfica, ele está mostrando que esses vários círculos de latência eles se interpenetram e se afetam uns aos outros, independentemente da causalidade física. Quer dizer, existe uma causalidade determinada pela pura forma dos entes. Quando ele diz, ah, aqui tem um ratinho no laboratório na Califórnia, o ratinho aprendeu a sair do labirinto, na mesma hora tem outro ratinho na Austrália que aprendeu a mesma coisa. Não há relação de causalidade física imediata, não é que um rato influenciou o outro. Eles têm a mesma forma, portanto têm o mesmo círculo de possibilidades e elas tendem a se realizar de maneira simultânea. Isto é observado em toda a natureza, de algum modo. Então é claro que isto tem algo a ver com o círculo de latência. Se não existisse o círculo de latência, este fenômeno seria absolutamente impossível. E quando a gente fala, vamos dizer, do campo de inteligibilidade, bom, a inteligibilidade de um objeto depende de você apreender direitinho o seu círculo de latência, você saber o que que aquele objeto, aquele ente pode fazer e o que que ele não pode, o que pode acontecer a ele e o que não pode acontecer. Isso se aplica, por exemplo, em filosofia política e ciência política, se aplica de uma maneira absolutamente extraordinária. Quer dizer, se você pega cada personagem num certo momento, como é que ele vai se definir? Pelas suas ideias, pela sua personalidade, pela sua ideologia? Nada disso. Se define pelo seu círculo de latência, isso é, pelas suas possibilidades reais de ação. Essas possibilidades são, em grande parte, determinadas pelo que eu chamo de horizonte de consciência. Quer dizer, uma coisa que o sujeito não sabe fazer, ele não vai fazer. E uma coisa que ele não sabe que existe, ele não vai agir sobre ela. Tá certo? Então, definindo, recortando negativamente, isso é, por exclusão de possibilidades irrealizáveis, você sabe mais ou menos o que o sujeito pode fazer. E o que ele vai fazer estará sempre dentro deste círculo. Às vezes, o círculo chega a ser tão limitado que você pode chegar à conclusão, ele vai fazer necessariamente isto, porque é a única coisa possível para ele. Então, se ele fizer alguma coisa, ele vai fazer isto. Quando eu disse, analisando a situação brasileira, na primeira eleição do Lula, que eu disse, a vitória do PT é não somente viável, não somente provável, mas inevitável. Como é que eu cheguei a isso? Excluindo possibilidades, vendo as possibilidades de ação e de reação popular dos outros partidos. Não tem, nenhum pode ganhar, só esse aqui tem chance. Então não adianta você ver com sondagem de opinião. O nego pode tudo, ah, vou votar no outro. Na hora gás, vão votar neste. Às vezes não dá para você fazer esse cálculo, por quê? Porque faltam, você tem variáveis que você não conhece. Eu acho que, por exemplo, na presente eleição americana, tem um número imenso de variáveis que você não conhece. Por exemplo, eu não sei. Eu sei que existe uma imensa produção de títulos de eleitor, de registro de eleitor de pessoas inexistentes ou mortas. Mas eu não sei o quanto. Então, como é que eu posso prever alguma coisa? Não tem jeito. Tá certo? Rondon pergunta: até que ponto uma visão da sociedade como mais ou menos determinista influencia na forma de governo? Se isso é um dos motivos da valorização de filósofos e religiões da nova era? Bom, em parte sim, mas eu não acredito que nenhum governante sério tenha jamais acreditado em determinismo. O determinismo é hostil a qualquer ação humana. Você pode usar o determinismo como um pretexto retórico, ou pode usá-lo num sentido relativo, como o próprio marxismo diz, olha, o advento do socialismo é inevitável, mas não sabemos em quanto tempo nem por que vias. Então, seria um determinismo e de última instância. Quer dizer, em última instância vai terminar o socialismo. Tá certo? Pode ser por aqui, por ali. Bom, no começo, Marx via apenas duas ou três maneiras de produzir o socialismo, mas hoje nós sabemos que elas são milhares. Esta concepção dos meios de ação foi se multiplicando e ampliando, ampliando, ampliando. Né? Então, por exemplo, se sabemos que, segundo Marx, o capitalismo precisa alcançar um certo nível de desenvolvimento e maturação para que o socialismo seja possível, então até trabalhar para o capitalismo pode ser um meio de chegar ao socialismo. O que quer dizer que se você vê um sujeito fazendo um discurso pró-iniciativa privada, etc., não significa que ele é da direita. Né? Para, vamos dizer, por mais difusa que seja a sua definição da direita, né? Quer dizer, para julgar a atitude política de um personagem, você precisa ver a totalidade dos comprometimentos que limitam a sua esfera de ação. Quer dizer, coisa que ele não pode fazer de jeito nenhum. Que se ele fizer, então a posição dele no quadro muda completamente. Então, bom, eu acho que hoje é só, né? Eu lamento não poder responder as outras perguntas, são perguntas demais. Agradeço a todos os bons votos de dia do professor. É isso? Que hoje em dia a maior parte dos professores não merece de maneira alguma, que eles estão lá só para botar minhoca na cabeça das criancinhas. Mas tem alguns que estão tentando ensinar. E eu espero ser um deles. Então, vamos lá, até semana que vem. Muito obrigado. Ah, outra coisa, terça-feira. Alguém aqui pergunta como acessar o Hangout sobre a amnésia histórica. Eu também não sei, mas fiquem atentos que nós forneceremos um link. Do José Bonifácio? É. Tem uma página no Facebook, José Bonifácio de Andrade Silva. Que tem uma página. Na página do Rafael Nogueira. Para do Rafael Nogueira vocês e do Mauro encontrarão. Ventura. Tanto na página do Rafael Nogueira quanto do Mauro Ventura, vocês darão um link, terão um link. Mas eu vou publicar o link na minha própria página algumas horas antes. Tá? Este Hangout é uma espécie de continuação do curso Guerra Cultural. Então, por hoje é só. Até terça-feira ou até o sábado que vem.